autorizado, decolagem da 1-0, primeira curva à direita. Vigília a saída da Euleira após Leda, voa direto, Porto Segura. 5-1-1-6, transponder, 5-1-1-6 e o controle 1-2-0-8, Bono 7-7-7. Bono 7-7-7, autorizado Porto Segura, nível 340, decolagem da 1-0 com curva direita, saída da Euleira, Leda Porto Segura. O transponder 5-1-1-6, controle 1-2-0-8. Correto, depois quando pronto. Paulo Salvador, do Azul 4060. Azul 4060, táxi via Alfa, reporta antes do táxi 6, Juliette, por gentileza. Via Alfa, reporta antes de ingressar na Juliette, o Azul 4060. Meu frota, abraço. Um abraço. Chama Recife, ano 2685. 2685, bom, 2-0, boa tarde. Azul 4060, ingressa Juliette 01 no portão. Ingressa Juliette 01 no portão, Azul 4060. Tango Lima, Quilos de Lúcia do Tarrazé, encerrado sobre a posição Conde, chama Aracaju 1-2-0-3. Então, 3895 aguarda, coordenação equipe de solo após o Embraer da Azul Parque A à sua direita, no portão 01, está livre no 02. Coordenação equipe de solo. Não, tem que aguardar o azul parquear no 01. Turma, no 02. Pele Matango, mantenha-se em condições usuais. O número 510, ajuste 10017 via corredores de Porta Paris. Gente, Pele Matango. Desça para 500 pés, que é legal no 017, reporta Farol da Barra. Salvador, é o Mike X-Ray Fox? Mike X-Ray Fox, prossiga. Autorização de reboque do gate 11 para o pátio 3. Apenas confirmando a intenção de reboque do gate 11 no pátio 1 para o pátio 3. Positivo. Gente, o Mike X-Ray Fox. Capitão Uno, tá livre o pushback, reporte quando pronto para o deslocamento, ok? Ok. Gente, Antônio Matão, reporte no através do parque de Pituaçu. Da 3895, está com 908 Real Mesmo, 4 horas e 10 minutos de autonomia, alterna com 20 no país táxi. Afirmativo, está 3895, autorizado o táxi até o ponto de espera. Quando lá, chama 208 decimal 612, o voltímetro no 097, bom voo. 8:30 no ponto de espera, obrigado. Salvador, Mike X-Ray Fox. Mike X-Ray Fox, prossiga. Pronto para começar o reboque. Tá livre o pushback, reporte quando for iniciar o deslocamento até o PA3. Ok. Torre Salvador, boa tarde, TAM 3195, ponto de espera da COZERO, pronto para decolagem, 3895. TAM 3895, autorizado, a linha E decolagem, soma 0, vento 1930, grau 092. Autorizado, alinhamento e decolagem, soma 0. Charlie 6740. Passa 170 para 175. Boa tarde, Web 6740, acione identificação, desça via chegada Mari para 2000 pés, Kennedy no 017. Via Mari, Dovi, pode voar direto Duna? Autorizado, Duna, Web 6740. 6740, direto Duna, para 2000 pés. 1000 e? 1017. Obrigado. Salvador, Mike X-Ray Fox. Gente, tá livre de deslocamento até através da posição 612, até através do gate 612. Até através do gate 612, obrigado. Bruno 777, é o solo voltando? Chamou o Bruno 777. Afirmativo, Avery, um estimado aí pra realizar o push, só pra me programar aqui. Acho que mais uns 5 minutos. Tempo. Controle de Salvador, boa tarde. Tá 3895, boa tarde. Contato Renan, né? Suba para o nível 340 na saída da ELO. Sempre a sessão 340 na da ELO. Tentando e matando, chame Torres Salvador em 118 sobre esse bombeiro. 118, chamará grato. Torres Salvador, Babatango, Tentando e Matango. Babatango, Tentando e Matango, autorizado cruzamento do eixo da final do 110, reporte final do 17. Tentando e Matango, intercâmbio a pouso no pátio 3. Ciente, autorizado, cruzamento da final da 17. Cruzar na cabeceira 35, a direção, parte 3, fator de matar. Vai, fator de matar, boa torre. Consiga, fator de matar. Torre 34 de contato com o veículo de transporte de passageiros na remota. Ciente, telematão, direi para frentear, reporte para o cruzamento da final do 35. Reporte para o cruzamento da final da cabeceira 35. Matão, confirmo quantidade de passageiros. 03, sabe de lá. Cria o Romeu Bravo Oscar, confirma o horário do plano, por gentileza. Gente, o plano foi feito hoje junto aqui a essa lei de Salvador? Eu ainda não tenho o plano, é Papá Romeu ou Romeu Bravo Oscar, é isso? Eu entrarei em contato agora com a Faleia. Web 728, com a novembro. O 728, Recife, tem um 350 aprovado, pronto, cópia. Pronto, cópia, prefeito. 5 728 Web, Salvador Recife, autorizado nível 350. A rota é 358. Decolagem da 10, primeira curva esquerda, terceira saída, Puca, transição, Caju. Aciona 5134 no transponder, 5134, controle em 120.85728 da Web. Autorizado 350, Recife, dia 350, rota, decolada 10, curva esquerda, Puca, Caju. Transponder 5134, controle 108.4728. Correto, reposto quando pronto. Obrigado. O Guna 777 é o solo voltando? Temos um off 321 da TAM, sua esquerda ali no travesso 62, está sendo rebocado até o par 3 e ele vai ter que passar sua cauda. Tem estimado para o push? Vai iniciar daqui a pouquinho, mais uns 2, 3 minutos. Quanto é o tempo que o tráfego já passa a cauda, sente? Ok. Mike X-Way Fox, na escuta? Na escuta? Autorizado até o par 3, agilizando na medida do possível, por gentileza. Ok, autorizado até o par 3, agilizando. O meu bravo Oscar aguarda alguns instantes, ok? Já entrei em contato com a sala IS. Tô apenas aguardando o seu plano. Chame centro Recife em 125, corrija em 126.0, alterna 133.25. Sente das frequências, bom dia. Bom dia. Desse estádio de futebol aqui que a gente passa esse ano. Feedback acionamento, bom no 777. Cima. Autorizado, bom no 777. É o Web, está na aproximação aqui, esse estádio que nós estamos passando da reforma aqui. É a Ponte Nova, o Web 6740, na final vai ver à sua esquerda o Barradão e à direita, próximo do Parque Pituaçu, o Estádio Pituaçu. E as obras, os jogos da Copa vai ser onde, o Barradão ou na Ponte Nova? Na Ponte Nova, que está em reforma. Ah, beleza. Romeu, Mike, Juliette, Romeu? confirme o setor do sobrevoo, Mike Juliette Romeo. Te aguarde o cópia, Mike Juliette Romeo. Localizador 67400. 7740, chame Torre Salvador em 198, decimal 6. 86, obrigado. É o 6740. Ramizete 6740, informe tangue pouso. Confirme? Webjet 6740, informe tem repouso. Agora borrachas ao vento e baixo travado. Web 6740, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 109. Autorizado pouso 10, 6740. 2000 pés, autorizado sinal ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. 2000 pés, reportará estabilizado no localizador X-Ray, TP520. Romeo, cópia. Autorizado voo local, Salvador, Salvador, 500 pés, decolagem pista 17 com proa sul, ingresso linha do litoral sul, a frequência do controle 120.8 e aciona 0115 no transponder, Mike Gilote Romeo. A bordo, acionamento táxi da colagem com a torre agora em 118 decimal 6, o ajuste no 097, Mike Juliette Romeo, bom voo. Romeo Bravo, aciona, escuta. Para pushback, acionamento gate 9, web 5722. 5722, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 5722. 0340, plano Yankee para Terra Vista. Já recebi o plano, só um minuto pra cópia, o Romeo Bravo. Paulo Salvador, Mike X-Ray Fox, já concluiu o pushback. Ciente, Mike X-Ray Fox, tenha um bom dia. Bom dia, bom trabalho. Voo 977, 180 a bordo, 2 horas e 30, alterna com o fim. 1777, autorizado, táxi em frente, via Índia, direita, no ponto de espera da 10, chama a torre 118 decimal 6, o ajuste 1097. Ajuste 1017, autorizado, táxi via Índia, no ponto de espera da 10, 118 decimal 6, 118 decimal 6. Juliette Romeu, autorizado a decolagem, está presente, vento 140 graus, 099. Entenda da 17, Romeu. Web 6740, solo 05, livre direito, chame solo, 121, decimal 9. 121, decimal 9. Objeto 6740. 520, chame torre, Salvador em 118, decimal 6. 118, limpo, obrigado, 5220.